Pode pegar os que soldado, agora é guerra. Que contém o rap sem trilha de novela. Vela, vela, vela. Aperta o cinto, segura pro que vai vir. Diferente das ideias da pop que ele quer. Vai ter que dar o sangue até tocar no sócio. Insere o cardápio através do repertório. O destino aqui, né, você que escreveu. O jesuíta é munido da palavra de Deus. Sem o personagem escrito no Big Brother. Fortaleza de judeu na vista do Ciclope. Estoura no norte na entrega do Rubi. Recepção de Bluetooth só no touchscreen. Prego que é pior o fórum ou velório. Sem limite geográfico incinera o relógio. Quer tema pra comprar bidô do quadro triste. Dramaturgo quer roteiro lendo meu release. Código penal não tem acesso pro gueto. Não se pede por favor aquilo que é de direito. Vítima é criança sem defesa externa. Assina o acordo e mata várias delas. O veneno que me serve te devolvo no copo. Não agradece a cortesia, água de mictório. Pai, desculpa eu, demorei pra me entregar. Se o espírito converter, a carne não vai errar. Frita o cordeiro, se gritar, aperta o mute. Corta em 12 partes, põe a foto no Orkut. O ódio contido não se transforma em nectó. De fã psiquiátrico é cadeira elétrica. A guerra é o comprovante da corrupção. O corpo que cê quer não tá no caixão. O ódio contido não se transforma em nectó. De fã psiquiátrico é cadeira elétrica. A guerra é o comprovante da corrupção. O corpo que cê quer não tá no caixão. Entorpecente sonoro, estrondo, decibéis. O arrego do Twitter explode o megahead. Quem que disse que nós vê mais ou menos? Deixa quieto, primeira parte já mandou pro leito. Isento de abrir a firma no cartório. Tem pensamento que a caneta que assina o óbito. Aparelho respiratório com limite zero. Depois da denúncia vai vomitar o ego do inferno. A terra santa, o talibã renegado. Restaura o sistema com download literário. Tem espaço no HD, retire a sua senha. Escuta até o final, depois vê se aguenta a opção. Que agrada grego e troiano promotor. Não proíbe se for Record e Globo. Puta de talento pra descolar galinha. Não vem falar de apologia com pornografia. Não aprendi que nem pastor pra ganhar o fiel. Meu organismo não aceita dar dinheiro pro céu. A natureza da senzala oferece educação. Te dá no meio da perna, só com munição. O pivete vai ouvir, vai ter que ter espelho. Mas meu pensamento tem que vir de morteiro. A contundência da palavra pra buscar a luz. Meu verso não mata mais do que a Souza Cruz. O ódio contido não se transforma em nectó. De fã psiquiátrico é cadeira elétrica. A guerra é o comprovante da corrupção. O corpo que cê quer não tá no caixão. O ódio contido não se transforma em nectó. De fã psiquiátrico é cadeira elétrica.